pensar na quebrada, no que passou. Dos manos que se forem ladrão, aqui estou. Sozinho, abandonado, em meia escuridão. Sozinho, mas mesmo assim não vou fugir dessa missão. Guerreiro, o mundo é louco, eu sei, cê também sabe. Que poucos sobrevivem no meio da trairagem, sem deixar se envolver com droga, revólver. No final a cena é triste, presídio ou morte. Quem sabe tá ligado, que nós fala não é ibope. Quem sabe tá ligado e não se ilude pelo cofre. Então, se for passeio, eu quero é mais que seja assim, ladrão. Se for passeio, eu vou lutar até o fim, mesmo que seja só, quem sabe acompanhado. O importante é ser comédia, atrasando o nosso lado. Eduardo, mafioso, falando de sofrimento. Amor, truta, é ilusão nesse momento. Escutei alguém dizer, eu confesso, me arrepiei. Programado pra morrer, nós é, essa é a lei. Amo quem tá do lado, ó, respeito quem me cerca. Que Deus abençoe quem não me olha com inveja. Eu sei, não tenho nada, eu sei, mas mesmo assim eu sei. Nem comecei, tem gente que quer meu fim. Despreza os elementos que se encontram nesse estado. Despreza a falsidade, correndo lado a lado. E finge ser irmão de confiança e pá. Espera um vacilo pro meu tapete puxar. Então o dia passa, a noite chega, e a saudade pelos que se foram aumenta. Pros manos que morreram e não vão voltar. Por mais triste que seja, bandido, não vou chorar. Chora, Senhor, cuida de mim. Me guia, me guarde, não me deixe sozinho. Que afaste a ambição do meu olhar. E se algum filho da puta aqui se atravessar, segura o meu dedo pra não puxar o gatilho. Segura o meu dedo pra não meter tiro. Antes sua mãe chorar, netro, do que a minha. Antes você morrer do que eu perder a minha vida. Por mais que sofrida, eu sei como é que é. Por trás de um mafioso se esconde muita fé. Então eu canto crime, ladrão, eu canto a dor. Falo de sangue, mas imploro por amor. Que sejam felizes, todos bons de coração. Quero paz, dinheiro e saúde pra esses irmãos. Guerreiro, quando você cair, que se levante. Lembre que a vitória surge mais adiante. Não faça o sistema aplaudir sua derrota. Não faça o sistema aplaudir mais uma cova. O sistema bate palma pelo sangue na favela. A morte de um irmão vira aí golpe pra tela. Que o sorriso do meu truta seja meu troféu. Que o sistema sinta o gosto amargo que é do fel. Pena que em Curitiba um rap realista pra uma pá de boy é letra fictícia. Não mora no holandês, mina, nem no IP. Não mora na favela e me julga sem conhecer. Pro cê ver, o dia passa, a noite chega, e a saudade pelos que se for aumenta. Pros manos que morreram e não vão voltar. Por mais triste que seja, bandido, não vou chorar. Mensageiro da luz chorou sangue nessa terra. Cristo Jesus conviveu em meia fera. No meio da trairagem sabia o que acontecer. Que um de seus irmãos ia se corromper. E mesmo assim não deixou de ser fiel. Por mais que seu destino seria tão cruel. Tá aí a diferença, irmão, de um vencedor. De um homem de verdade pra um perdedor. E mesmo assim o mundo continua, com os mesmos defeitos, com as mesmas loucuras. Doenças, estupro tomando conta do cenário. Inveja, ganância resultando em assassinato. Homens que matam, homens que morrem, homens felizes, homens que sofrem, Senhor. Eu tô aqui, não vou mudar o meu conceito, Senhor. Sou peça-chave pra esse pesadelo. Que um dia eu olhe tudo e fale que é passado na paz, com a família e com os mais aliados. Não penso que desejo mal pros inimigos, bem pelo contrário, nem sei se tenho isso.